Desde a madrugada tô fazendo nada, sonou meu Orkut olhando pra minha cara. Prefiro mil vezes o narcisismo que uma depressão, mil vezes o hip hop que uma opinião clara, formada, não é comigo não. Troco de ideologia, como troco de calção todo dia, versus tecnologia, isso é evolução e não há regras, quem diria, para a inovação. Já que não vou dormir então, vou dar um rolê ali na praça, acendo um para, acendo dois para, acendo três para, evitar ficar careta, acendo um para, acendo dois para, acendo três para, evitar ficar careta, num planeta cheio de gente, sem paciência e exigente, querendo ocupar o seu lugar, a saída está bem à sua frente, basta acender e relaxar a mente. We can't go on together. We're suspicious.